Ai, não, mas já. Que preguiça. Eu quero dormir mais um pouquinho. Vamos, gente! Levanta da cama! Um dia lindo nos espaços!